Temos tido a sorte e talvez o interesse de trazer até aos ouvintes da Rádio Boa Nova vários projetos diferentes. Não só os consagrados, mas também aqueles que provavelmente alguns de vós ainda não ouviram falar. Aquilo que esta semana trazemos em destaque e que hoje nos fazem companhia nesta hora de entrevista é um que se chama Gnomon, de qual já iremos dizer qual é o significado da palavra, e é um, podemos designar, de música de fusão. Algo parecido com o jazz, algo parecido com a música folk, mas nada melhor do que falar com os protagonistas desta banda para eles próprios designarem que tipo de música é esta e que, desde logo, querem juntar isto como a zona de Jerez. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ora, estamos a falar então com o Tiago Machado, ele que nesta banda, para além de ser um dos mentores, participa com a sua guitarra clássica, uma vez que aqui não há vozes, portanto, é um projeto assumidamente instrumental. Sim, sim, é um projeto que desde o início foi intenção, logo no início, quando se pensou no projeto, fazer música instrumental, se bem que pelo meio já tivemos algumas experiências com as amigas nossas a cantar, que correram bem, num determinado sentido correram bem, noutro nem por isso, mas nós optámos por voltar outra vez a fazer música instrumental. É um desafio, é difícil, geralmente a voz é sempre um fio condutor para os instrumentos, às vezes é mais fácil fazer música com voz do que provavelmente música instrumental, mas nós gostamos deste desafio e temos trabalhado para fazer alguma coisa com uma certa qualidade dentro da música instrumental. Este ano já é a segunda banda que convidamos, já tivemos connosco os Corvos, uhum. Que aliás aproveitamos para divulgar que lançaram agora um novo álbum, que na altura que tiveram aqui connosco anunciaram, como sendo Jinx, e iremos ter provavelmente ainda um outro executante de música tradicional, este bem conhecido de todos nós, que é o Júlio Pereira, uhum. Que lançou também um álbum este ano. Aquilo que temos à nossa frente é uma edição de autor, que tem três temas, um dos quais que tem quatro atos, que anda aqui a passar na Boa Nova. Agora sim, os Corvos, quando cá estiveram, diziam que as rádios não passam música instrumental. Sentem também essa dificuldade para conseguir chegar ao público? Sente essa dificuldade. A música instrumental ainda é um tipo de música que a rádio, ou o público ainda não aceita, também não aceita às vezes porque também não há um veículo condutor para chegar até ao público. Eu acho que se isto é um bocado de educação, parte um bocado da educação das pessoas, e se nós educarmos os ouvidos das pessoas para estarem habituados a ouvir qualquer tipo de música, elas começam a aceitar, começam a ouvir, começam a pedir. Acho que está um ciclo vicioso montado. Mas temos uma rádio em Portugal dedicada só à música. Sim, caso sim, clássico. Sim. Por que razão é que a vossa música não entra nesta rádio? Estamos a falar da Antena 2, por exemplo. Não foi por falta de tentativa, que já mandamos e-mails e a ver se nos respondem de alguma maneira, mas nunca nos responderam. Não sei, não faço a mínima ideia, realmente é um bocado. Eles devem saber as razões pela qual não passam, não sei. Provavelmente será uma linha editorial, mas a verdade é esta: a vossa música, enfim, é a nossa modesta opinião, e não passa disso mesmo, mas também já ouvimos outras opiniões, tem qualidade. Para além disso, eu tenho que vos dar os parabéns porque está extremamente bem gravado o álbum. Portanto, em termos de agudos, muito bem definidos. Portanto, a mistura de sons, que é clássica, a guitarra elétrica, o baixo, exatamente. Tem piano, tem acordeão, tem cavaquinho, tem bateria, tem percussão e flauta transversal. Exatamente. Portanto, não é fácil gravar um álbum assim. Vocês conseguiram fazer com uma maestria e vou-lhe dizer, e vou compará-lo, não quero de maneira nenhuma ofendê-lo a fazer isto, provavelmente não sei se é uma banda até que vocês gostem, mas comparo aos álbuns de Pat Metheny, que são álbuns muito bem gravados e que têm aqui e ali pontos de contacto com a vossa música. Sim, sim, não é uma honra uma comparação dessas. É um dos grandes intérpretes de música instrumental, se não neste momento a nível guitarrístico, dos mais conhecidos, mais conceituados, e é uma referência para nós todos, uma referência, Pat Metheny, uma referência. Obrigado pelo elogio, considero-me um elogio. Nada a agradecer. Sim, nós tentamos fazer um trabalho com uma certa qualidade. Nós fizemos a masterização foi feita em casa, nós gravámos nos estudos Quinta da Música em Grijó, com o João Ferraz. E depois fizemos o trabalho de edição e masterização em casa. Nós fizemos a captação no estúdio e o resto fizemos em casa. E achamos que gostamos mais disso, porque vamos mais em conta aquilo que pretendemos, não é? Bem, mas quem fez a masterização sabia alguma coisa disto, não era? Ah, problema é curioso. Sim, claro, exatamente. Nós temos dois elementos, um está a produção, no curso de produção em Castelo Branco. Uhum. Acho que é produção e música eletrónica, esqueci o nome de um curso, mas não tenho certeza. E eles estudam produção e claro que têm bastantes conceitos e conteúdos para fazer esse trabalho, não é? Portanto, não são provavelmente os curiosos. Que não, exatamente. Porque nós temos, o que nós juntamos dificuldades é nas edições de autor, como é o caso da vossa, portanto, que não tem apoiado por qualquer editora, nem por uma major, nem por uma destas novas que vão aparecendo, é os custos associados. Portanto, de algum modo, tentam fugir da masterização feita por ditos, entre aspas, profissionais, uhum. É evitar determinado tipo de custos que são elevados. Porque, claro, tal como falámos na semana passada com um grupo, que Verniz, o custo depois da criação do álbum até é despiciante. Portanto, a falar aqui na ordem do euro, 2 euros, portanto. Sim. Portanto, ou seja, tentam evitar os custos maiores e depois os outros é fazer o cartão de visita, não é? Exatamente. Tentamos evitar ao máximo, claro, os custos, só que há sempre custos associados a um trabalho desse, não há como fugir, mas não é mais ou menos para aí o preço, é mais ou menos como no começo, 1 euro, 2 euros, não faz por aí. Fizemos 500 cópias, elas estão a ser bastante bem, estão a ser vendidas com alguma facilidade, as pessoas tenho a sorte de ter uma. E estão a ser vendidas com alguma facilidade. Mas a intenção deste trabalho não é propriamente vender, não é? Não queremos vender o trabalho. Queremos vender o trabalho, não é? Mas nós, pelo menos, queremos para os gastos e depois o resto é mais para divulgação e. Uhum. Eu conduzi há pouco, um cartão de visita, não é? Um cartão de visita. Exatamente, é isso. É um cartão de visita e nós estamos agora a fazer uma pré-produção do álbum. Estamos a pensar estamos a pré-produzir o álbum em casa, com calma. Uma coisa mais séria, uma longa duração, com mais temas, ou seja, um primeiro trabalho a sério, mais a sério um bocadinho, que o primeiro para nós foi sério ainda mesmo, não é? Mas trabalho esse que vão fazer chegar à Rádio Boa Nova, naturalmente. É evidente que sim. Até pela vossa receptividade em relação ao nosso trabalho, merecem, claro que sim. Ora bem, eu tive acesso por via de outros músicos que falaram no vosso projeto e depois tive cuidado de consultar no MySpace, que hoje é efetivamente uma grande montra e que permite que consagrados e não só estejam a par, não é? Exatamente. Estejam a par e estejam ao mesmo nível e cada um de nós pode chegar lá. Claro. Tem a amostra destes temas, que andam aqui a passar na Rádio Boa Nova, e que permite, de facto, vocês pensarem em criar um nome, que é este, o nome 1, que já vamos falar sobre ele, e associá-lo a um tipo de música que vocês de facto querem vincar como sendo esta. Falou há pouco que experimentaram as vozes e que não se deram tão bem quanto queriam, ou eventualmente arrepiaram o caminho porque não era isso que queriam, é isso? Claro, exatamente. Não quer dizer que um dia mais tarde não venhamos a ter uma voz no projeto, não capamos de parte e não puxamos nada. Sim, e não quer dizer que seja o álbum todo, pode ter uma participação aqui exatamente, ali. Exatamente. E os corvos fizeram isso agora. Exatamente. Só que vamos para já, estamos a assumir com um caráter basicamente instrumental. E se porventura existir alguma voz num outro tema, será mais como utilizada como outro instrumento na música, não como uma... o principal. A intenção é um bocado essa. Não fazer aquela música com aquela lógica já standardizada que de A, B, refrão, B, A e a voz, refrão, isso, não queremos fazer isso, queremos ir para outro caminho. Até porque também damos muito ar à improvisação e a improvisação é complicado estar a atribuir assim regras e estruturar as coisas da maneira mais normal quando damos muita importância à improvisação. E foi uma das razões pela qual as vozes se calhar não vincaram, porque não estava tão à vontade para improvisar quanto o resto dos elementos, que gostam bastante de improvisar. As pessoas às vezes dizem que improvisação é jazz. Poderá não ser, não é? Ou seja, já ouvi pessoas a fazer improvisação em cima de temas mais ou menos como estamos a fazer, em cima de temas mesmo tradicionais, e não considero aquilo jazz, eu considero aquilo improvisação mesmo. Ok, assim, é uma fronteira ali um bocado, não é? Ténue, que tanto posso passar rapidamente para o jazz, para a improvisação, mas é já... Sim, mas essa fronteira, e eu vou fazer uma pergunta, pronto, que enfim... para aqueles que gostam muito de rotular a música, não é? De defini-la bem, os seus copinhos, esta mistura não pode afastá-los, não? De um rótulo? Uhum. É assim, para aqueles que gostam de definir bem a música, que ou é jazz, ou é folk, esta mistura, que no meu entender está bem concebida, não pode afastar esses puristas, não é? Um bocado isso. Exato, exato. Pode afastar, pode perfeitamente. É normal que isso aconteça, ou seja, há pessoas que gostam só de um tipo de música e que não têm, se calhar, às vezes, a abertura para ouvir outro tipo de coisas. E às vezes pode ter, mas até nem gostam da fusão, não é? Da chamada fusão. E pode afastar, mas não estamos muito preocupados. Assim, então fizemos as coisas com uma... fizemos as coisas com... acreditamos naquilo que fazemos e fazemos com toda a vontade e não... Às vezes não estamos tão preocupados com o que as outras pessoas pensam. Não somos egoístas, mas não fazemos música só para nós, é evidente. Um artista não vive sozinho, não vive sem o público, mas pensamos muito em nós, pensamos naquilo que gostamos de fazer. Porque este projeto para nós funciona um bocado como uma terapia para todos os elementos do grupo, não é? Em que nos sentamos e que falamos e discutimos e que fazemos música com calma e tentamos respirar este projeto ou fazer respirar este projeto de uma forma mais natural, então não pensamos muito nos outros ou no que a crítica poderá dizer ou deixar de dizer e, por exemplo, para nós não nos interessa muito. Gnomon, até a escolha do próprio nome, não é? Permite, antes de mais, que é um termo que é conhecido a si mesmo em várias línguas, não é? Permite também uma coisa, que é este projeto, tal como soa, e até porque não tem voz, tanto pode ser português, como pode ser irlandês, como pode ser espanhol. Tem essa ideia? Ou há aqui uma noção que é português? É assim, mas está a falar do significado da palavra? Quando fala é do o som em si. O som em si, sim. Até porque não há nada que identifique quem ouve bem. Atenção, toma lá este CD, isto é Gnomon. E, quer dizer, se quem ouvir chega ao final e se não tiver o vosso nome, assim, fica na dúvida que tipo de som é este, né? Ou qual é a origem deste som. Porque isto parece ter celta, e se tiver celta, tanto pode ser português, como pode ser espanhol, como pode até ser irlandês, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, quando alguém ouve, se for português, eu acho que consegue identificar que é foram portugueses que fizeram isto. Uhum. Até porque algumas batidas que nós utilizamos e alguns tipos de andamentos que utilizamos, algumas melodias são mesmo características, ou pelo menos nós na altura foi de propósito nosso fazer com que aquilo fizesse transparecer a nossa cultura tradicional. Que é a característica do Norte de Portugal. Norte de Portugal, exatamente, aqui da região da antiga Galécia, Minho, algum Trás-Montes, Galiza, desta região. Então nós achamos que quando um português ouve este nosso trabalho, se calhar consegue se identificar. Em relação às outras pessoas, não sei qual será a opinião delas. Mas a nós agrada-nos esse desafio das pessoas de saberem muito bem que tipo de som é, ou porque obriga as pessoas a pensar e a refletir sobre aquilo que estão a ouvir, não é? E a intenção um bocado, a nossa intenção é um bocado essa, é gnomon, que significa o ponteiro do relógio de sol, né? Uhum. É uma palavra de origem grega, mas é uma palavra universal. O relógio de sol, quando, isto porquê? Porque antes, quando as pessoas se regiam pelo relógio de sol e não por esta divisão do horário, né? Minutos, segundos, horas, ter que estar às 9h15 no sítio para sair às 10h20, para ir para outro sítio. Ou seja, quando as pessoas se regiam pelo relógio de sol, nós achávamos que as pessoas saboreavam melhor as pequenas coisas da vida. Não havia aquela precisão dos minutos. Exatamente, e aquele fornozinho constante. Uhum. E isso agora é impossível de acontecer, mas nós queríamos, quando as pessoas ouçam o nosso CD, parar um bocado, esquecer o resto e saborear aquilo, seja lá de que forma for, mas saborear aquele momento. Isso é a nossa atenção. Até que o primeiro tema vem isso mesmo, Paz dos Gereias. Pois, pois. Acima de tudo, significar que vocês são pessoas do Norte. Estamos a falar do pessoal de Joano, não sei se estão todos. Sim, a... Joano, exatamente. Exatamente. Somos basicamente todos aqui de Guimarães, Joano, só menos um, uhum. que é da banca. Okay. E portanto, e é a paz. É aquilo que nós queremos transmitir é mesmo isso. Todos nós estamos um fascínio pelos Gereias, é lindíssimo. Nós achamos que é lindíssimo. Quem é que não está? Quem é que inspirador. Não tem? A Peneda e os Gereias, de facto, quem é que não tem fascínio? Exatamente, e para nós é super inspirador, e foi inspirador, e foi uma certa homenagem, não só à região, mas também como um género, um estilo de vida, para se dizer assim, uhum. onde as pessoas ainda vivem muito, respiram muito o campo, respiram muito... aquela vida tranquila da aldeia, não é? E isso a nós fascina-nos um bocado, que não existem pessoas assim, não? O fim e ao cabo é como se fosse outra sociedade antes de uma sociedade. Em alguns pontos específicos, não é em todo lado, não é? Exatamente. Tiago, então vamos recuar aqui no seu relógio de sol, uhum. e vá-nos explicar então as origens deste grupo de jovens que ainda são, não é? E que se juntaram para fazer este tipo de música, contra aquilo que é a tendência dos jovens quando se juntam para fazer música. Pois, isso é uma das coisas que nos têm dito. Não é muito normal, nós achamos que somos novos ainda, não é? Uhum. Média de idade de 25 anos. Já ouvimos música do género já há um tempo, toda a gente. E é curioso que nos encontramos e foi fantástica a maneira como as coisas aconteceram. Somos todos diferentes, não é? Imagina um grupo de 7 pessoas para gerir, todas as personalidades diferentes, mas achamos que nos complementamos uns aos outros. Uhum. Então isto surgiu quando eu e o Carlos Ribeiro, da guitarra clássica e elétrica também, nos conhecemos. Nós já nos conhecíamos, já éramos conhecidos, e nos sentámos num café e começámos a falar de música e achámos que tínhamos pontos em comum. Então descobrimos que um e outro tocávamos, não é? Então, vamos, porque é que nós experimentámos e vamos fazer uma experiência? E então começámos a fazer experimentar, fomos tocar aos Lis, a Braga, que é um bar perto da Sé de Braga. Isto já lá vão 5, 6 anos. Já vão, exatamente. E encontramos uma pessoa que foi um género de um impulsionador, um mentor, que é o Frederico Ferraz, que é um músico brasileiro, que já tocou com o Luís Melodia, o Ahari, alguns projetos no Brasil, e que veio para Portugal e que foi tomar um café e ao bar e viu-nos e gostou muito e veio falar connosco. Entretanto, passada uma semana, ele estava connosco na nossa sala de ensaios e nós com 18, 19 anos, numa conversa de uma, duas horas, não sei precisar do tempo, mas pelo menos assim, deu-nos muitas perspectivas para o futuro. Depois daquela conversa, nós éramos outros. A nossa postura em relação à música foi outra. E já agora aproveito para agradecer ao Fred, que foi muito importante para nós, para o nosso início. E nós, a partir daí, tentamos agarrar, não é? Esse estímulo e tentar construir, fazer, estudar, experimentar dentro desse género de música instrumental que estávamos a fazer. Entretanto, surgiu uma oportunidade de fazer um espetáculo na Casa das Artes, em Famalicão, com o professor Ivo Machado. Onde está agora, neste momento, por acaso? Exatamente, estou, mas é com outro... Estou a fazer as músicas para uma peça de teatro, uhum. outro projeto. Então nós chamámos algumas pessoas que nós achávamos que eram as indicadas para aquilo que nos pediam, que era uma música mais tribal, na altura, uma coisa mais da zona tropical, Equador e por aí fora. E nós chamámos as pessoas que nós achávamos, que nos rodeavam, que nós achávamos que eram capazes de se integrar bem no projeto. E a partir daí as coisas começaram a se fechar, correu muito bem o concerto, nessa altura, e convidámos as raparigas para cantar, as meninas para cantar, a Helena e a Carla, e correu bem, essa música correu muito bem. Depois as coisas fomos fazendo mais alguns concertos e fomos fechando, não é? Partindo uns, entrando outros, até que encontramos aquilo, para já, achamos que é um circo. Um circo não, mas algo dado adquirido, o grupo está mais ou menos a se fechar. Lançaram aqui um EP, chamamos-lhe assim, o EP vem do tempo dos LPs, sim, não é? Sim, sim, sim. Mas então, tem menos temas. Há quanto tempo foram feitos estes temas? Estes temas, alguns já têm alguns anos de existência. As Uvas do Monte já têm uns 5, 6 anos de existência, só que nunca foi gravado, não é? Eu tinha esse tema composto na guitarra, mas nada, não tinha mais nenhum arranjo feito. Mas esses temas, como os conhecemos agora no CD, foram feitos já há uns 3 anos, Sim, mais ou menos 3 anos. E não vos acontece, até porque já tem 3 anos, ou 4, o que for, não vos acontece, quando estão a gravá-lo, já querer repenicá-lo, mudar-lhe qualquer Claro, coisa? claro, claro. E agora que ouvimos, então temos a vontade de regravá-lo outra vez e mudá-lo e modificá-lo algumas coisas. Mas nesse disco que estão a pensar fazer, estes temas irão ser incluídos, não? Ainda estamos a pensar, provavelmente um ou outro entrará. Não todos, mas um ou outro entrará, sim. Mas já têm, enfim, têm produção musical suficiente para um disco? Ou se calhar já extravasa um disco? Sim, a nível de ideias já extravasa um disco. A nível de ideias ainda por acabar. Música já feita, já com a produção feita, temos algumas. Mas ainda não chega para um disco. As músicas acabadas. A nível de ideias, felizmente, as coisas estão a resultar bem. Quem é que compõe? São vocês todos? Isto basicamente é neste EP. Já não pergunto quem é que faz a letra. Neste EP, quem compõe as músicas sou eu e o Carlos Ribeiro, os temas foram compostos por nós, mas toda a gente entra no processo depois dos arranjos, né? E mesmo no processo criativo toda a gente tem alguma palavra a dizer. Né? Ou seja, as ideias é complicado surgir uma ideia em grupo, não é? Geralmente, por nós que funciona, uma pessoa tem uma ideia, um registro, uma certa parte, uma música, então apresenta e nós vamos tentando acrescentar mais alguma coisa e agora dá uma ideia, eu depois dá outro, e é mais ou menos assim que as coisas vão funcionando. Então, são pessoas com facilidade na composição, então, eu gosto de perceber. Sim, nós facilmente. Acho que vem um bocado também das nossas raízes. Somos pessoas que gostamos muito de música, acima de tudo. Não estamos, mas isso por influência, influência do ambiente, vem dos pais? Sim. Os pais também ajudam, evidente, ajudam porque nos dão as condições, às vezes, ou nos deram, né, na altura certa, para nós estudar, para nós nos direcionar para a música. Né? Portanto, a música, vocês não, enfim, até porque estes instrumentos, alguns são difíceis, não aprenderam como autodidatas, portanto, há aqui uma base de estudo, não é? Sim, claramente. Se há alguns que são mais fácil, como baixo ou até a bateria, eventualmente uma flauta transversal não se aprende como autodidata. Evidente, e mesmo alguns apontamentos de guitarra clássica não se aprende, e mesmo alguns apontamentos de piano, claro que há tudo, nota-se perfeitamente que aquilo não é feito por, ou seja, aquilo é feito de uma forma natural, ou seja, nós a técnica que nós aprendemos a estudar na altura da composição das composições das músicas, nós nem pensávamos nela. Ela aparece, exatamente. Ela aparece, exatamente. Ela aparece naturalmente. Achamos que a técnica é um veículo para chegar àquilo que nós queremos transmitir mais rapidamente. Ou seja, já chegaram a fase em que isso passou a ser natural, não é? Exatamente. Acho que achamos nós. Não nos achamos os tecnicistas, nada por ela. Nem nos preocupamos com isso. Sinceramente, nos preocupámos. O que nós preocupámos é que a música tinha algum sentido sentimental, ou as pessoas tinham algum ouvir que lhes passa a sentir alguma coisa. Isso, a nossa preocupação é essa. Que agrada, não é? Que agrada acima de tudo. Exatamente, que agrada as pessoas. Isso sim, mas às vezes que se não agradarmos, pelo menos que a ponha a refletir na vida, e é um bocado por aí. A técnica não é o fundamental. É importante, mas não é, na minha opinião, estou a falar por mim, na minha opinião, não é o mais importante. Mas eu desculpe, eu até interrompi no seu raciocínio. Os seus colegas, portanto, vêm desta área de formação também, mas estão associados a outros projetos musicais, eventualmente não, diferentes destes? Sim, toda a gente está associada a outros projetos musicais completamente diferentes destes. Então é capaz de nos até identificar alguns? Sim, posso começar por mim, eu tenho um projeto rock, iniciamos há pouco tempo, faço parte de um ensemble de guitarras, faço parte dos Gazda, que sou percussionista em Gazda, que é mais ou menos punk e ska. Tenho outros colegas meus, dois colegas meus que fazem parte de Fado Morse. Um colega meu que faz parte de Let the Jam Roll, que é uma banda aqui de Guimarães, um projeto muito interessante. O João faz parte dos Symphonics, ou seja, são ondas completamente diferentes, desde o gótico até o metal, passando pela música eletrónica. É curioso, não é? É como eu digo, nós acima de tudo gostamos muito da música e em todas as suas vertentes, não é? Então é assim, quando se juntam é para destressar. É um bocado isso, não é? e há muito bom ambiente nos ensaios, as pessoas têm também por termos que a receptividade das pessoas em relação ao nosso trabalho é boa, isso também nos dá um bocado de força e para continuar. Em público, onde é que aparece este tipo de concerto? Para já tinha aparecido, fomos buscar as FNAC, agora aqui em cima, Porto, fizemos FNAC Santa Catarina, Norte Shopping, Gaia Shopping, fizemos Coimbra também Pena não ter vindo na altura ao Livre do Hospital, que estiveram tão perto. Pois tivemos, por acaso foi tivemos, tocamos na FNAC e fomos fazer uma entrevista também à Rádio Sá de Coimbra. Foi dia 14 de setembro, se não me engano. Foi pena, podemos ter ido. Mas não quer dizer que não vamos, pode ser que um dia isso aconteça. Vamos ter essa absoluta oportunidade, até pouco osso, vamos ter a oportunidade de falar mais vezes, com certeza, se Deus quiser. Eu também desejava o mesmo. Vamos tentar. E a nossa intenção é, ou seja, nós bares para já não é a nossa intenção fazer, até porque se calhar as pessoas vão a um bar, estão habituadas a ouvir mais um determinado tipo de música e se calhar não temos um bocado de receio. Acabam por rejeitar, não é? E se calhar não é esse o nosso público-alvo. O nosso público-alvo é todo, mas naquele... Se calhar achamos que não será mais indicado. Talvez feiras de artesanato ou mesmo num auditório. Aqui já há já alguns anos, um álbum que não sei se conhece, enfim, se calhar eu sou um pouco mais velho que o Tiago, o Francis, que foi um dos primeiros guitarristas do Tio Pontapés, teve pelo menos um álbum a solo e que era instrumental. Provavelmente não conhecerá. Aqui já há alguns anos, até a propósito de falarmos sobre esse álbum, ele dizia que, pronto, ninguém passou, foi um álbum que morreu um bocado sem ser badalado, e que, ao contrário do que se esperar, um dia entra num hotel de Lisboa e ouve no elevador a sua música. Diz ele que foi uma alegria imensa. Acha que também que Gnomon está destinado aos elevadores? E não ontem me fiz essa pergunta. Sim, depende da perspectiva. Se o elevador for, ou estar no elevador naquele momento, for um momento para pensar em alguma coisa, achamos que sim. E se a nossa música ajudar, melhor ainda. Sim, pode ser que sim. Posso associar à música do elevador. Se o significado for relaxamento, de calma, podemos associar a uma música de valor. Mas, por exemplo, um tema como a Rosa dos Ventos, que você divide aqui em quatro atos, não é? Sim. É, na minha opinião, necessariamente para ouvir do primeiro ao quarto ato. É, sim. A intenção é essa, sim. Não é para ouvir só um ato, é para ouvir os quatro. Mais para a frente nós estamos a pensar em explicar em vídeo o que é que significa os quatro atos. Mas agora, se faça o favor de fazer. Nós vamos querer fazer uma... falar um bocado da viagem da África da Gama Índia, não é? E dos descobrimentos, e é um bocado por aí. Uhum. Depois, mais para a frente, agora não me lembro de tudo, todos os pormenores, mas tudo tem um sentido. Os quatro atos todos têm um sentido. E mesmo a música tem um sentido. Ora sim, imagina um concerto em que vocês estivessem. Quem seriam as bandas em Portugal que você gostaria de ter ao pé de si num concerto que juntasse os Gonomon e com um conjunto de bandas? Ou que tipo de bandas é que gostariam de ter num concerto desses? Num encontro? Boa pergunta. Júlio Pereira é uma referência muito grande para nós. A música tradicional e a maneira como ele arranja como faz os arranjos na música tradicional é uma referência para nós. Que tem um excelente novo álbum, não sei se conhece. Já ouvi, está muito bom mesmo. E que não é de admirar, porque ele é um excelente músico. Uhum. É pena não ter mais projeção em Portugal, na minha opinião. Depois temos quem? Temos um Ranquial, talvez? Um Ranquial, talvez, mas temos muitos mais. Temos... É difícil agora assim, não me estou a lembrar, mas temos muito também, mesmo bandas novas como estão a aparecer, com estilo diferente do nosso, mas que nós gostamos muito. Mas naturalmente, apareceria melhor num estilo concerto com música popular, e quando digo popular, não quer dizer popularucha, portanto, digo popular, digo buscar, por exemplo, grupos novos, como Shile, como Rosa Negra, por exemplo, do que eventualmente no meio de um concerto onde estejam, com a devida vénia, Santos e Pecadores, Delfins... Claro, exatamente, evidente. É outro tipo de público, exatamente, sim. Há uma linha condutora... Exatamente. Agora, que vende mais para esse lado, exatamente. Agora imagino que lhe davas as colheres assim, vem cá um artista internacional e os Gonomon vão fazer a primeira parte. Quem é que gostariam de fazer? Ah, isso é... Olha, Miane Grabaré, que vem aqui a Guimarães, que nos dará a nós fazer a primeira parte, por exemplo. Agora também o João McLoy, o Pat Matini, Sakiro Sain, muita gente, amigo, muita gente. Mas vai mais para o lado da guitarra. Por exemplo, um Jean-Luc Ponty, por exemplo. Sim, também. Muita gente. Nada é bem. Complicado agora, está-me a tanta coisa na cabeça que até não sei nada. Mas e a música também tem esta vertente, ser internacional, e então ser instrumental, torna tudo mais fácil. Mais também. Fácil, exatamente. Há muita gente, mesmo muita gente, não estou lembrado agora. Mas sigamos, para não ficarmos por aqui para esta ideia. A questão das editoras. Porque não tem uma editora por opção, ou ainda não apareceu ninguém que dissesse assim, não venham até nós? Ainda não apareceu ninguém. Não é por opção. Não andamos muito preocupados, sinceramente. Também não andamos muito preocupados em tentar procurar. Vamos procurando aqueles que nós achamos que se calhar nós nos enquadramos melhor, mas para já não encontramos nada. Para já não há nenhuma tentativa de chegar até nós, nem nenhuma pequena abordagem, nada, ou nada. Mas é que em Portugal, com exceção daqueles que já falámos aqui, ninguém está a apostar num projeto que neste caso é novo. No entanto, existem projetos novos ligados ao fado, como já aqui falámos, à música popular, e que estão a ser apoiados. Ainda não apostaram nessas editoras, eventualmente? Se calhar já, nem por acaso não sei qual é que possa ser a falar, mas nós já bateram muitas portas. Já batemos algumas portas, aquelas que nós achamos que seriam as mais indicadas, mas depois já nenhuma resposta. Se calhar o que falta eventualmente é um nome sonante, quando digo nome sonante é alguns de vós estarem inseridos num outro projeto que já tenha sido apoiado. Exatamente, é um problema da música em Portugal, não percebo, mas há um determinado número de músicos que manipulam e que gerem tudo. Não percebo como é que será possível, mas como é que é possível passar um CD que já estão feitos. Ou seja, eu percebo, mas desde que haja espaço para outras pessoas também. Toda a gente tem que existir e tem direito de existir. E durante muitos anos, isso é qualidade. Mas as músicas foram feitas há 30 anos atrás, continuaram a passar na nossa rádio durante tanto tempo. Eu não acho isso mal, só que quando não há espaço para passar coisas novas, não é? Ou seja, isso, nós vamos a pensar. Realmente que não sei o que é que se passa em Portugal, as pessoas não estão pé viradas, não percebemos mesmo. Se vamos a Espanha, vamos a um bar, ouve-se música da Galiza, vamos a Galiza, ouve-se música da Galiza. Vamos à França, já ouvi muito música francesa, vamos à Inglaterra, muita música inglesa, ou seja, Portugal não temos essa cultura, não temos esse hábito de ouvir a nossa música e é pena. Mas é mesmo uma questão cultural, portanto, e também não vai ser a lei da obrigatoriedade, que vai resolver nada, não. Isto é uma questão de fundo, isto é um ciclo já está montado, não é? Mas, de facto, das entrevistas que temos feito, e temos feito já aqui algumas, todos vão, de algum modo, buscar o exemplo espanhol, onde passa-se a fronteira e ouve-se música espanhola. Exatamente. Alguma será boa, outra nem por isso, não é? Mas pelo menos apoia-se. Exatamente. E há muito sítio para tocar lá, em Espanha e em outros países. Aqui vai havendo. Mas os espanhóis também, por sua vez, estão neste momento receptivos à música portuguesa. Não sente isso? Sinto. Os espanhóis e não só. Muita gente que gosta muito de música portuguesa. Já muita gente a tocar fado, mas muita gente não, mas já existe alguma gente a tocar fado que nem raízes portuguesas têm, que nasceram no Japão. Eu em fado e muito fado que nós tocamos, sei lá, o jazz, não é? Como é nó? Aliás, bossas novas. Nós até merecíamos um puxão de orelhas, porque infelizmente há projetos em Portugal, e exemplo, até para nos referirmos da própria Marisa, é quem demos o devido crédito quando lá fora deram primeiro. Evidente, é o nosso problema, mas isso é em todo lado, não só na música, mas como em muitos outros parâmetros da vida portuguesa, é assim que funciona. Bem, para nós... já os romanos diziam que esse povo era ingovernável, não é? É um bocado isto. Vocês, como referência até da vossa música, tiveram cuidado de colocar nesta vossa edição de autor umas boas imagens, ainda que com um tom de amarelo, verde, a lembrar de facto o Jerez. E depois, atrás, resolvem escolher dois versos de Fernando Pessoa. Sim, sim. O Fernando Pessoa é uma grande personagem, né? Uma grande figura não só da literatura portuguesa, mas também de uma grande figura portuguesa, né? E nós fomos buscar, até porque nós achámos que nem ficar sem música instrumental podíamos dar mais algum sentido à música, não é? E então encontramos esse poema. Foi um bocado por acaso e porque gostámos também de Fernando Pessoa, e nos já lhe uma homenagem a Fernando Pessoa também. Aproveitámos. Que eu não resisto em ler, se me permitir. Sim, claro. Okay. O ponteiro dos segundos é o exterior de um coração. Conta a minutos os mundos que os mundos são sensação. Vejo como quem não vê seu curso em círculo dar, um sentido aqui ao pé do universo todo no ar. Enfim, vocês têm uma raiz mística, não? É, um bocado. Somos um bocado místicos, assim. Mas, ao mesmo tempo, somos muito terra. Somos muito práticos. Mas, se não nos apercebemos, temos muito de misticismo. Ora bem, a conversa passou rápido, como vê, enfim, e temos preenchido esta hora de emissão, ouvindo a vossa excelente música e ouvindo aqui a sua opinião, Tiago, sobre aquilo que vocês pensam que vai ser no mundo. Desejar-lhe, de facto, que corra tudo bem este projeto, assim como vocês têm em paralelo, e dizer-lhe, como dizemos a todos os vossos colegas, que a porta da Rádio Boa Nova é uma daquelas que vocês encontrarão sempre aberta. Obrigado. E espero, pois, que tenhamos a oportunidade de falar mais vezes. Assim como vocês vão continuar a ter bons projetos, e já agora continuem nesta linha, que é uma linha extremamente agradável. Obrigadíssimo por tudo. Obrigado nós. Música.